sentimento. Você não sabe o que se passa aqui por dentro. Sentimento para mim é documento de alguém que tem muito amor pra te muito amor pra te sentimento. Tá no reggae, tá no amor pelo instrumento. E por favor, vê se liberte o sentimento. Porque eu não quero é ver teu mundo sem amor. Um mundo sem amor. E eu, quando te encontrar, quero falar de tudo que eu sinto. Sei que posso me perder e entrar nesse teu labirinto. Você me parou pedindo meu amor, mandou eu encostar, você que me encostou. Pedi um documento, mas só tem sentimento. Eu dou e eu vou te subornar com meu amor. Eu vou te subornar com meu amor. Eu vou te subornar com meu amor. Quero ouvir! Eu vou te subornar com meu amor. Oi, oi! Sentimento, você não sabe o que se passa aqui por dentro. Sentimento para mim é documento. E você nunca esconderá no seu olhar. Terá no seu olhar. Sentimento, tá no reggae, tá no amor pelo instrumento. E por favor, vê se liberte o sentimento. Porque eu não quero é ver teu mundo sem amor. Um mundo sem amor. E eu, quando te encontrar, quero falar das coisas que eu sinto. Sei que posso me perder e entrar nesse teu labirinto. Você me parou pedindo meu amor, mandou eu me encostar, você que me encostou. Pedi um documento, mas só tem sentimento. Eu dou. Eu vou te subornar com meu amor. Eu vou te subornar com meu amor. Eu vou te subornar com meu amor. Eu vou te subornar com meu amor.